Sociedade do Grêmio Turbense. Rádio Imigrante Turbo, a mais nova emissora do sul catarinense, mais pertinho de você. Voltará ao ar para lhe oferecer músicas e informações.